Alinha 42, muito bom dia. 130 graus, 089, autorizado a quilômetro, estamos lá. Via decolagem 0804. Azul 4069, bom dia. Após o início do Boeing, além mantém a cabeceira no zero, estimada a colagem 3 minutos, mesma saída. Tio meu, bom dia pra você. O Max Flat Tio meu pra COP 121-9. Para 3153, desce para 4.000 pés, ajuste no 013, após pelo, desce para 2.000, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce a 4.000, após pelo, dia, vai informar para 3153. Boa noite, 04, decolado 44, controle 119-135. Sinal 35, boa semana, senhor. Autorização, bom dia. 1897, gente da hotel. Gente, guarde a cópia, 1013, 1897. 97. Gol no 804, vou em Leda. Leda da presente, gol no 804. Três oito nove zero, chame-se a 35 e 1 2 5 4 5, alterno 1 2 6 8 5. Afirmativo, senhora, só confirme a frequência novamente, por gentileza. Conhecer 1 2 5 4 5, alterno 1 2 6 8 5, 1 3 8 9 0. 1 2 5 4 5, alterno 2 6 8 5, 1 3 8 9 0, bom dia, senhora. Livre táxi, no 607, livre táxi, em frente, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 1865-1013. Gol no 795, copia? Consiga, gol no 795. Brasília 360, peso 197, pista 10, curva à direita, saída Arboa Elefa. Controle 119-35, transponda 5425, gol 9795. Autorizado, Brasília, nível 360, via ambos 197. Decola da 10, curva direita no, na frente da Arboa, transição Elefa. O controle 119-35, transponda 5425, gol 1715. Dois, cinco, quatro, dois, cinco, chame pronto, 1-7-1-5. 4-5-1-2, gol, 1-7-1-5. Paulo, já possui autorização do TAM 3201? Ok, o 3201 ainda não... Não tá no meu sistema, o seu plano, mas confirme a DLA que foi feita, o horário. Foi feito os 45. O horário do plano é os 45, aos 8h45, a DLA foi feita para as 45h10? Não, só um minutinho, o horário do plano já tinha sido há um tempinho atrás, porque nós estamos atrasados. Já lhe confirmo aqui. Obrigado. 69, cruza 1200, saída da Dial. Azul 4069, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da El. Para 360 da El, poderia coordenar a proa de da El? Autorizado. Grato, direto da El, grato. Sonda Altana 3201 voltando. Prossiga. Informa que o plano é para 8h45 e a DLA foi para 9h45. Ok, eu vou coordenar com a sala IS-301 só um instante. E podemos iniciar o pushback enquanto aguarda a autorização? Negativo. 089. 3153, complete a aproximação, chame a torre 1 no 1836. 1836, até daqui a pouco. Bom dia, torre 3153, 2 milhas para o externo, baixou e travou. 60, Brasil. Gente, aguarde a cota 1013. Salvador, bom dia, 3153. Oi, Salvador, bom dia, eu tô 3153. 3201, não copia? Copia, 3201. Salvador com fins 360, Pesolo 16, pista 10, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 119.35 e transponder 5162. Pista 360 para confins, Pesolo 16, decola 10, colheira da Euleda Bridge, 5162, controle 935, portão 4, pushback. Autorizado, chefe táxi. Marim. 1897, cópia. Siga. Confins 360, Pesolo 16, pista 10, direita da Euleda Bridge, controle 119.35, transponda 5430, gol no 897. Ok, 360 para Confins, na Pesolo 16, da El, Euleda Bridge, 119.35, 5430, transponda gol no 897. Gente, chamada pronto no 897. Mike Juliette com 1000, cópia. Pituaçu, Avenida Paralela. Pituaçu, sobrevoo Pituaçu, pista 7, curva à direita, saída vai saindo litoral sul, 500 pés, 1935-0195, Mike Juliette com 1000. 130-089, livre pouso, pista 0. Livre pouso na 10, outra 3153. 1607, decolou 52, controle 119-135. Só legou 1607, passando 1300, sai da moto. Junte o meu acionamento, táxi da colagem, vamos voltar. Para o nível de voo 360, sai da moto. 360, sai da moto, voo 1607. Prossiga. Romeu Golf, aguarde a cópia, o ajuste no 003. Zero pra ver que é. Sai da boa, é left. Salvador está 3201 para o táxi com 143 a bordo, 3:10 ao Fernando Guarulhos. 01 direita, ponto de espera 1895, 1013, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, 1013, está 3201. Para o pushback acionamento, voo 1897 no portão 05. Iniciar no 5. Gente, aguardando. No 795, portão 2, autorizado, chame táxi. Vamos passar o pushback acionamento, voo 1795. Solo trip 5594, pátio 3, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Solo, bom dia, tá 3153. Dia, 3153, é porte antes da Gillette. Porte antes da Gillette, 3153. Azul 4069, chame Santo Recife, 1-3325, alterno 1251. 1-3325, alterno 1251, Azul 4069, bom dia. Zulu do 4-5, confirmando? 4-3? Aposto na papá, Juliette tem Zulu. Juliette Romeu, autorizado a linha decolar, pista no 7, 130 graus, 069. Tango Zulu, mantém, ponto de espera aguardando. Tá 3153, próxima Juliette. 3153, ingresso agora, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3153. 97, coordenando com a equipe de solo, tem hora na nave da TAM, vai passar a retaguarda, a posta livre no 5, chame táxi. 1097, após a passagem da aeronave da TAM, vai iniciar o voo 1897 no portão 5. Uma torre, continuar Lima Sol 1209. Fora. Decolada 58, controle 119, decimal 35, Rx Fashion, meu. 1935, grata, tá regressa. 1-288. Controle, muito bom dia. Papapá, Mike Gillette Romeu, decolado 97, na sua escuta. Mike Gillette Romeu, bom dia. Mantenha 500 pés no litoral. Ajuste 1-013. Linha do litoral na escuta permanente, Romeu. Águia Dourada no ar. Netão, abraço, cara. Abraço, cara. Depois eu vou entrar em contato contigo aí pra falar uma parada, beleza? Beleza, tô aguardando. Abraço, Netão. Abraço. 795, 182 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, até na corrida. Latino 5 direita, ponto de espera 1895, 1003, boa viagem. 1003, autorizado, 295, bom dia, bom nome. Pode esperar pronto, o SAS 3201. 17. Para, ingressos, taxamento via pista. Lima Tango Zulu. Ciente, mantenha a posição, aguarde a passagem do TAM. Ok, tá, taxiou já. Pode prosseguir até através do 612, o Tango Zulu. Então 3201 na linha decola, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós. A linha de ingresso até a Bata, Romeu Gordito, pista no 7. Salvador, bom dia, bom nome, 7, 1, 5, 1, 0, pronto. 7, 1, 5, bom dia, ali mantém, que eu preciso de mulher. Sentido alinhar e manter, bom nome, 7, 1, 5. Afirmo. 140, alternava seu. Ele tá com tripo em frente, a retaguarda do gol, na sua frente, 1013. 13, ó, autorizado o GQE no 180, a decolada pista 1-7 com curva direita, saída boa, transição elétrica, controle 1-19, decimal 35, 5450, Romeu, Romeu Golfo. Prossiga. O Pático se encontra, o Romeu, Romeu Golfo? Chame a torre, 1895 para acionamento, táxi e decolagem. Romeu, Romeu Golf, um bom voo. Solo gol, 1897, estacionado e pronto para o táxi. 1-8-4, 3 horas, Alterna Campinas. 1-8-9-7, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1013. 1-8-9-7, uma boa viagem. obrigado, bom dia, Pátio, Unidade Alto, Montevideo, torre 1897. 5594 Trip, segue o Gol via Índia Alfa, ponto de espera 1895, uma boa viagem, 1013. Obrigado, segue o Gol Índia Alfa, 1895. Solo está 3597, 360, Brasília, Costa Costa. 3597, Brasília, autorizado, nível 380, peso 197, pista 90, curva direita, saída Boa Elefa. Controle 119-35, transponda 5454. Autorizado Brasília 380, up Zulu 17, decola 110, curva direita, transbor, elétron, 1935, controle 5454, transponda 3597. Correto, chame pronto, TAM 3597. Eu, 204, controle 119.1. 1935, sua transmissão está muito ruim, igual no 715. Torre Salvador, bom dia, igual 897, considera da hora 0, pronto. Boa noite, 97, bom dia, Lima, tem cabeceira no zero, confirma como recebe. Alto e claro, a Lima tem, não, no zero, bom, 897. Repito, bom, 360, sai da arma. 360, gol 97 no 5. Pena, pra ver quem é. Gente, aguarde a cópia, o ajuste no zero, no 3, o Mike Fox erra. Cinco no quatro, após o início do Boeing, a linha mantém a cabeceira no zero. Após a rolagem do Boeing. Papa Romeu, Romeu, Romeu na Leber, do Parque 3 para Copia Serra Bravo, Bravo Hotel, com informação, hotel. Está no Pátio 3? Afirma. Só um instante para Copa, para Belo Horizonte, o ajuste no 013. Decola da 1-0, Romeu, Romeu na Leber. Salvador, bom dia, gol no 897. Gol no 897, contato radar, pilotário nível de voo 360, saída da El, foi Leda. Da El, Leda, acendendo 360, no 897. Tipo 5514, 140 graus, 069, velocidade da colapso, no zero. 3201, chame Recife, 13325, alterno 1251. 3325, 251, obrigado, 3201. Felipe Táxi, a porta da ponte, espera pro passo. Felipe 5514, decola 08, controle 119, sinal 35. 1935, bom dia, 5514. Tá pronto para a cópia? GQE 1 centena, pista 17, curva direita, arboa elefa, controle 119, decimal 35, 5435, o Mike Fox Trotter. Um ou quatro a bordo na parte 5. 1895 a torre, 1895 para acionamento, táxi decolagem. Fox Sierra, livre acionado para o táxi. Nível final 1-7-0. 1-7-0, obrigado, trip 5-5-4. Cópia, Romeu, Romeu, November. Belo Horizonte, nível 400, Pesolo 21, pista no zero, curva à direita, saída arrabó, transição elefa. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5437, o Romeu, Romeu, November. Confirme o pátio. Pátio 3. Ok, tá livre o acionamento, chame para o táxi, o Romeu, Romeu November. Chamará. Controle Salvador, é o Papa Romeu também, é bravo. Prossiga. Aqui já através da rotatória e estamos a 2 minutos para o pouso no Serra November, Serra November. Já visual com o local de pouso, inclusive. Estamos de abraço, frequência livre. Estamos frequência, um abraço.